ditador virou um deserto de ilusão, jogado num canto e açoitado pelos vendavais da solidão. Os meus olhos são oásis que não param de chorar pela falta de esperança de pra mim você voltar. O meu peito solitário, devastado pela dor, hoje só miragens desse amor. Se você chegasse e voltasse pra mim, esta solidão teria fim. Amor a quem te chama, não negue amor a quem te chama. O meu coração desabitado coitado pelos vendavais da solidão. Os meus olhos são oásis que não param de chorar pela falta de esperança de pra mim você voltar. O meu peito solitário, devastado pela dor, hoje só miragens desse amor.